nunca peguei trem de subúrbio. Eu já, várias vezes. Mas, assim, mais ou menos isso. Você tá dando as cartas, eu tô seguindo a música. Underground na cidade, pop está no interior. Artista de fim de semana, trabalhar segunda-feira, não aguento mais. Vamos lá, tá começando o segundo episódio, na verdade o episódio de número 4, um dia vocês vão entender toda essa bagunça aí, do EscondeCast. Eu sou Luiz Augusto Vulcanes e eu adoro coleções. Aqui quem fala é Eduardo Teixeira, eu sou do Cristo Suburbano, entrando de invasor aqui no esconderijo. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que aconteceu agora em janeiro de 2015, que foi o lançamento da coletânea Cristo Suburbano, uma iniciativa da Cristo Suburbano Records, que é do nosso amigo e podcaster e companheiro de podcast Eduardo Teixeira. Eu já estou fazendo jabá por ele. E essa coletânea, Valeu. então, ela saiu com 23 bandas, é isso, Eduardo? 23 bandas, cara. 23. E faltou, e acho que tinha mais, né, se fosse colocar. Ah, se eu for, tudo quanto é banda, cara, não atinge o objetivo que eu quero, entendeu? Eu tenho um objetivo do quê? De fazer algo parecido como se fosse um CD. Porque particularmente eu sou uma pessoa que gosta de ouvir um CD. Eu não gosto de ouvir um monte de uma coletânea que tem 100 bandas, tem 50, 80 bandas, que até isso se torna enjoativo para mim. Aí já não dá. E eu já tenho aquela visão dos anos 90 de CD. Tá certo. Então é isso. Nós vamos tocar a coletânea, né? Hoje, para você que ainda não conhece a coletânea Cristo Suburbano Volume 1, que já está indicando que vai ter um volume 2, né? E nós vamos tocar. E nós vamos começar com três músicas. Nós vamos tocar da banda Bach. Você sabe qual é a música, Eduardo? Ah, sim, Gangue do Céu. Gangue do Céu. Essa banda Bach é de São Paulo, né? Isso, para falar a verdade, essa banda Bach aí tem, acho que tem uns 17 anos, porque eu cantei na matriz dela. Nossa, que legal. Ela, quando ela se chamava Renascido. Aí eu saí fora, o passarinho assumiu os vocais e aí a banda começou a tomar um outro rumo. Esse é o Bach. Esse é o Bach. Vai ter também a banda Grano com a música Pronto Vou Estar. A Grano é de e Porto Alegre, certo? isso, os caras são lá do Rio Grande do Sul, tchê. Pode crer, vamos, é punk com chimarrão. É verdade. e tem também a Living Fire, que qual é a música? Skin Reds in the Church. In Heads in the Church. A Living Fire é de São Paulo, certo? Exatamente. E ela é uma banda que ela está numa gravadora internacional, é isso? Isso, a Tamper Punk Records, A do Tampa. nosso grande amigo Dave Aptos. Então, o Dave Aptos é o cara que levou a Living Fire lá para Tampa Punk Records, é uma gravadora da Califórnia, e ele tá procurando mais bandas brasileiras aí. Tem novidade aí durante esse Opa, ano. mandei o link para ele para download. Mandei o É, link para tá certo. Mas é isso aí. Então vocês vão ficar com essas três músicas, curtam aí e a gente já volta. Batalhas com o Arcanjo Miguel. Eu sou da Gangue do Céu, lado a lado. crescer. Além da autoridade, faz inferno tremer. Seu nome é Jesus, codinome é JC. Além da autoridade, faz inferno tremer. Seu nome é Jesus, codinome JC. Além da autoridade, faz inferno tremer. Seu nome é Jesus, codinome JC. Além da autoridade, faz inferno tremer. Faz inferno tremer. Eu sou da gangue do céu, lado a lado das batalhas com o arcanjo Miguel. Eu sou da gangue do céu, lado a lado nas batalhas com o arcanjo. Roubou minha alma e emoção, usou como instrumento da destruição. Foi só por um momento, e quando eu fui exposto, meu sentimento deu lugar à razão. Não sou julgado, pois não fui culpado. E a Take a realize Jesus really rocks. Not looking for trouble, seeking desolation. We are Jesus' kids, we're taking Jesus' gold. Skinheads in the church, cause we belong to him. Skinheads in the church, Jesus' kids. Skinheads in the church, cause we belong to him. Skinheads in the church, seeking all the hymns, cause they like to sing. Take up that sound again. Skinheads in the church, have the other vision. Faith is what matters in the sound of God. Skinheads in the church, cause we belong to him. Skinheads in the church, Jesus kings. Skinheads in the church, cause we belong to him. Skinheads in the church, Jesus kids. Voltamos! Pô, sonzeira, hein? É, cara, você vê, hein? Pancadaria da boa. Sonzeira. Então, Eduardo, me conta aí como é que surgiu a ideia da coletânea. Conta pro pessoal aí, pra eles saberem como é que surgiu. A ideia da coletânea, ela surgiu da mesma maneira que surgiu o documentário. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa de assistir documentário, eu tenho que falar do documentário pra poder falar da coletânea. Certo. Então eu era uma pessoa que assistia os documentários, tinha lá o Grito Suburbano, Rastros no Subúrbio, tudo voltado aí pra cena punk. Eu pensei, poxa, e a gente não lança nada aqui. E como eu já falei no outro podcast, eu peguei um tablet aí, fui, meti as caras e falei com quem? Com as bandas pra próxima de mim. E o meu critério, da mesma maneira que eu joguei pra coletânea, é quem tava perto de mim. Então, existiu aquele critério que eu subi um monte, acendi uma fogueira lá e fiquei buscando revelação. Não, foi as pessoas que estavam próximas de mim, que eu já tinha um bom relacionamento, conversava, pessoal legal, entendeu? Então, quer sair numa coletânea? Quer sair num documentário? A mesma coisa, o critério da coletânea. Eu sou um cara que gosta muito de ouvir coletânea. Eu andei baixando na internet uma da Grok Radio. Eu achei muito legal, é um trabalho que quem faz se eu não me engano, é um dos caras da banda The Old Timers. Inclusive, acho que são 3 CDs, né? Exatamente. E aí eu comecei a curtir essa coletânea online, e aí depois teve as coletâneas da Indivision, que é Punk Never Dies, volume 1, volume 2, e depois vi Scalibs, volume 1, 2 e 3. Eu pensei, poxa, por que não lançar também uma coletânea brasileira com o nome do Cristo Suburbano Records? Então a coletânea foi nesse sentido. O meu desejo é o quê? Nos eventos a banda queime em mídia e dê a quem não conhece Jesus. Então vamos escutar mais 3 sons aí? Vamos mandar bala aí, ó. Então agora a próxima música que vai tocar aí, essa você conhece bem, é da sua banda. É, Pra Onde Vou, No More Zombies. No era uma More música Zombies. Que era do Timóteo. A Crush, Garoto Suburbano ao Vivo, e um garoto do Rio Grande do Sul, o Dior Elias. Deus oferece salvação. Viva! Não sei o que me desce, não é fonte de arma viva. no rolê, mas é só um que vai voltar. Dois vão dormir e irão deitar, mas é só um que vai acordar. Quem conheceu não pode mais olhar pra trás, não existe mais. O meu passado já não existe mais. Nem que eu quisesse estagnar, só Deus me faz continuar. Cristo me faz, ele faz andar. Proceder, nunca render-se, jamais. Não voltar pra trás, não há eco mais. Uma vez começado, é ato consumado. Com véu rasgado, o acesso não será negado. Conheceu, não pode mais olhar pra trás, não existe mais. Meu passado já não existe mais. Nem que eu quisesse estagnar, só Deus me faz continuar. Cristo me faz, ele faz andar. Periferia, a todos os garotos suburbanos que são discriminados, que são marginalizados, esquecidos. Essa música ela vai para todos vocês. Não deixe o sistema dizer quem você é, não deixe o sistema te oprimir e mostrar que você não vale nada. Mostre pro sistema o seu valor, mostre quem você é. O sistema espera te ver destruído, derrotado, talvez caído no chão, talvez oprimido pelas drogas. Dá a resposta à altura, diz: eu não vou me render, eu não sou o que vocês pensam nem o que vocês dizem. Garoto suburbano, afinal, quem é você? Garoto suburbano! Venho a mim, preste atenção. farei a aliança eterna. Vida nova vocês terão. Deus oferece salvação. Deus oferece salvação. Se voltem pro Senhor, o nosso Deus. Pois é somente Ele. E nem ela, meu irmão. Os meus pensamentos não são como os seus. Porque meus pensamentos estão muito além dos seus. Procure ajuda em Cristo enquanto pode achá-lo. Ore ao Senhor, Ele está perto, irá salvá-lo. Vocês serão alegres, uma estrela irá brilhar. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Deus oferece salvação. Deus oferece salvação. E voltem pro Senhor, o nosso Deus. Pois é somente Ele. E nem ela, meu irmão. Deus oferece salvação. Deus oferece salvação. E voltem pro Senhor, o nosso Deus. Pois é somente Ele. Então, estamos de volta aí. Vamos para mais um segredinho aí dessa coletânea. Você estava falando ali sobre o critério de montagem das bandas e você estava falando ali sobre a questão de queimar um CD. Você pensa em fazer uma versão em CD dessa coletânea? Não, eu não penso, Luiz. É o seguinte, vai exigir custo, é um custo que eu não tenho. E se eu for fazer, vai ser para evangelismo. Depois dessa coletânea, depois do documentário, não que, assim, a glória é de Deus, cara. Então, assim, vem muito nego me assediar, cara. Me assediar, bota meu som aí, faz isso ali, faz aquilo. E às vezes o cara não sabe que eu sou sozinho e, basicamente, eu vou dispor na hora que der pra dispor. Não na hora que o cara acha que tem que fazer. Não tem uma estrutura por trás, né? Quem sabe um dia, né? A gente tem esse sonho, né? Como músico, como, né, e produzindo, a gente tem esse sonho de um dia chegar a ser um selo legal mesmo, ter condição de bancar uma banda, de repente, bancar estúdio pro pessoal. E depois, lógico, vai ter que ter o retorno disso, porque tudo tem custo. Sim, né? Exatamente. Essa coletânea é para ter saído em novembro, sair em janeiro. Que tudo tem uma dificuldade. Mas isso aí é pro futuro. Vamos tocar mais três sons aí? Vamos mandar mais três sons aí. Mandar o Achote do Rio Grande do Sul, Transborde. Eu gosto muito do som desses caras aí, cara. Eu, como fã de Raimundos, e ouvir o som desses caras, meu, é demais. E o Terceiro Dia, pra ouvir aí com a galera. Então é isso aí, vamos lá. Mais três sons aí pra dar uma hemorragia nasal aí no nariz da galera. Sabia a melodia do teu. nossa verdade não é esta. Estamos de volta. Voltamos. Vamos continuar aí. Tem mais um negócio aqui que eu preciso saber de você. Quem que tá faltando nessa coletânea? Ah, cara, um monte de gente. Como eu te falei, assim, eu quis pegar com banda que tá nativa, mas a próxima, tô a fim de jogar banda que não tá nativa. Por exemplo, Justa Advertência. Nossa, muito boa, bom, nativa. Muito bom, muito bom. TFI, que acabou, tô a fim de pôr. Arca de Noé, do Rio Grande do Sul, excelente banda. Foi a primeira banda punk nacional que eu ouvi pelos próprios caras, foi o Arca de Noé, do Rio Grande do Sul. Tem uma porrada, cara. Eu tava a fim de fazer um volume 2, mas com os caras que não foram... Descanse em paz ainda. Rest in peace. Tem gente que não sabe a ideia e a força que uma coletânea tem, que é divulgar o trabalho dele. Onde a minha banda, a sua banda não chega sozinho, numa coletânea ela chega. Exatamente. E tem cara que não tem essa consciência. Ah, vai lá e botou meu nome lá na banda, vai fazer isso, fazer aquilo lá, meu irmão. Bacana, vai, eu acho que vai bombar. Bacana mesmo. Bom, mais três? Isso aí, faz aí você o teu jabá aí. Ah, só porque a... Então, ó, vamos escutar mais três bandas aí. A Holy Factor, que é a minha banda, com a música Compreensão. Essa música foi gravada em 2013, no meu quarto. O Darak, né, HC, com a música Choice. E o Súplica, com Adão e Erva. We'll be right back.

Então, estamos de volta. Voltamos! Olha, voltamos. Voltamos agora para o nosso quinto bloco. Quero saber de você o seguinte, Eduardo. Como é que está a repercussão aí da coletânea? O que, que você está sentindo assim, nesses dois primeiros meses aí de coletânea? Cara, para falar a verdade, eu estou com ela aberta aqui ainda no mês de janeiro. No mês de janeiro, no dia 11 de janeiro de 2015, que foi quando subiu essa coletânea, eu tenho aqui 306 visualizações da página. Bacana. Na coletânea apenas. Na coletânea. E, cara, eu tô achando legal, eu torno a dizer. Aonde a banda de uma pessoa não chega sozinha, na coletânea ela chega. E fora que também a gente tinha jogado uma versão dela ali no 4Share, né? Logo nos primeiros dias ali, que eu joguei lá pelo 4Share pra dar uma força aí. E, só que eu nem olhei lá, mas no primeiro dia que eu tinha olhado, tinha 19 downloads. Ah, deu download pra caramba isso aí, cara. Uhum. Deu num dia aqui do Mediafire 39 downloads, num dia só aqui. Eu tô só acompanhando. Bacana. E eu acho que esse é o grande pagamento, né? Aham, isso mesmo. Sério mesmo, Eduardo. Não é porque você é meu amigo, mas você tá de parabéns, cara, aí pela iniciativa aí. Eu achei assim. Glória a Deus. É, eu fico pensando assim, né? Quantas pessoas têm a condição de fazer um negócio desse? E não fizeram. Os caras tá esperando que alguém faça por ela. E ela vai meter as caras, só que daí é o seguinte, o problema daí daquele que é o crítico sem vergonha e safado, ele é um cara que vem, critica, fala mal, mas ele mesmo não tomou uma atitude dele fazer um negócio, ele mesmo não toma uma atitude, eu penso daquela ideia, se o cara quer ver, se quer mandar bala... Eu vejo assim, eu tomo como exemplo, fora do cristianismo, o Fábio do Olho Seco, que era um cara que saía com um gravadorzinho daqueles cassete de mão lá e botava no canto do palco, e os primeiros registros do punk nacional saíram dali, né, cara? Daquela fitinha lá dele. Uhum. Então era um cara que metia a cara, né, e fazia. Vamos tocar mais três? Vamos lá. O que vem agora lá? Vamos de FMI, daquele garoto espuleta chamado Eudes. É, vamos do Intercorrência, de Juiz de Fora. E vamos com a banda Confronto Interior, que é também do Pará. Nada pode nos parar, revolução vai começar. Punk, careca, cabeludo e você, nós devemos nos juntar. Acredite se quiser, o mundo pode avançar. As pessoas podem mudar, vença o mal contra você. Vá lutar, lute pelos seus direitos, seus valores ideais. Vá lutar, siga em frente, lute pelos seus direitos, seja você um cidadão. Construir um mundo melhor para viver, sem drogas, sem fome, sem corrupção, sem excesso de poder. Pode até pensar que isso é ilusão, mas tudo está em nossas mãos. Vamos lutar, ir pra frente, avançar. Vá lutar, lute pelos seus direitos, seus valores e ideais. Vá lutar, siga em frente, lute pelos seus direitos. Você é um cidadão. Budocão! Oi! grande divisão. Você anda pelas ruas numa grande solidão. Você vale pelo que tem e o resto é podridão. Podridão, podridão, podridão, podridão, podridão, podridão. Humilha o mundo cão, humilha o mundo cão, humilha o mundo cão. Oh, oh, oh, oh, humilha o mundo cão, humilha o mundo cão, humilha o mundo cão. Oh, oh, oh, oh. Pessoa nas ruas, o abandono é geral. Drogas e álcool para fugir da real. Da real, da real, da real, da real, da real. Humilha o mundo cão, humilha o mundo cão, humilha o mundo cão. Oh, oh, oh, oh, humilha o mundo cão, humilha o mundo cão, humilha o mundo cão. Oh, oh, oh, oh. Depois que tudo passa o verdadeiro baixo astral. Suicídio e homicídio passam em sua cabeça. As maldades do mundo estão em seu coração. Coração, coração, coração, coração, coração, coração. O mundo é o mundo cão, o mundo é o mundo cão, o mundo é o mundo cão. Oh, oh, oh, oh, o mundo é o mundo cão, o mundo é o mundo cão, o mundo é o mundo cão. Oh, oh, oh, oh, oh. Estamos vivendo o fim dos tempos! Mulheres espancadas, violentadas, crianças abusadas, maltratadas, homens embriagados, desacreditados, depois do sexo abortam o feto, pastores, ladrões, com falsos sermões, corrupção que assola a nação, famílias sem teto, mendigando pão, novelas da Globo alienando o povo. Importância maior ao futebol, enquanto o racismo vai se alastrando. Na prostituição, mundo se afundando, masturbação, cala em suas mãos. Guerras surgindo, consumindo, amor se esfriou, tudo acabou. Destruindo a floresta em nome da missão, e os animais entrando em extinção. Estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo o fim dos tempos. Acredite, pois ele voltará. Acredite, o Messias voltará. Acredite, acredite. Voltamos! Queria saber aí de você, Eduardo, depois de tudo isso, repercussão, lançamento, escolha de banda, tudo isso, planos para o futuro? Planos para o futuro? Cara, seguir normal, fazendo blog, fazendo videoclipe, tocando com a banda, se deu, né? Ainda quero fazer um Cristo Suburbano Fest, mas eu gostaria muito de fazer na mesma estrutura que tinha o SOS da Vida, viu? Trazendo todo mundo, cara. Planos pro futuro são esses, né? Os clipes que você tem sempre feito. E um Cristo Suburbano 2, não a coletânea, o documentário. Você já tem uma ideia? Eu pretendo fazer algo melhor que o primeiro, entendeu? O primeiro ele foi uma experiência. Esse segundo, não gostaria de fazer quase 2 horas do horário, não gostaria. Se eu for fazer o documentário, eu pretendo ir até onde a banda está, independente do estado que ela esteja. Eu pretendo ir até ela. Fica até lá. Beleza. Então vamos mais 3 sons aí. O que vem agora? Vamos de Desarme. Eu fiquei sabendo pelo Tony que assim, o Tony ele vai sair também na coletânea da Tamper Punk. Só que pelo Tony ele ficou muito mais feliz, cara, de sair nessa coletânea nacional. Falei, ô, louco, meu. Massa. Vamos de Mr. Mustache. Que o Mr. Mustache aí é uma banda que eu gosto do Mato Grosso do Sul. E Introdos, do Rio de Janeiro. Com a música Sai Capeta. É o punk Canelinha de Fogo. É, pois é. Na minha frente eu vejo o mar, não consigo atravessar, desesperado a perguntar: o que é que me aconteceu? Por que não saio do mesmo lugar? As ondas sempre vêm e vão, eu vejo o sol sempre nascer, o vento sofre em minha face, eu não consigo compreender. Estamos de volta? Voltamos. Então aí, estamos quase finalizando aí esse episódio. Sei, tem música pra caramba, é muito som. É, falta 5 bandas. Ainda faltam 5 bandas. Mas, olha, valeu a pena. E eu quero aproveitar esse último bloco aí pra gente fazer o seguinte. O pessoal que tá aí ouvindo o podcast, o pessoal que tá curtindo, quer ver teu trabalho sendo divulgado, manda pra gente. Manda pra gente aí material, né? É, só que é o seguinte, a gente não vai ficar dando prazo pra quando que sua banda vai tocar, pra isso, pra... não, manda e a gente põe. É simples assim. É, manda o material, manda, pode mandar pra você, pode mandar pra mim. Depois a gente coloca ali na postagem aí as formas de contato aí com cada um. É, manda, fica com ansiedade. Manda aí que uma hora sai. E uma coisa que eu peço pro pessoal, até uma banda entrou em contato comigo aí, uma banda underground pra falar comigo, mas ainda não acertamos nada. Eu peço pro pessoal o seguinte, gente, manda release, por favor. Coisa simples, nome da banda, quando começou, da onde é, quem são os integrantes da banda, se algum deles às vezes já tocou em outras bandas, um histórico rápido ali, como é que começou, tal, um releasezinho para você ter o que falar das bandas, né? Exatamente. Então vamos tocar mais 3 músicas aí, estamos quase fechando esse episódio, o que vem agora lá? Vamos lá, do Mato Grosso do Sul, Small Fish, com a música Liberdade. Caras aí do Ressurreição, da Distúrbios Sociais, né? Da música punk rock cristão. E uns caras que eu acredito muito neles, cara. Invisto neles, é o Protestantes HC, eu tenho opinião. Rock cristão, pede paz do céu. Sou punk rock cristão, pede paz do céu. vida é gangue. Punk rock cristão, pede paz na união. Punk rock cristão, Deus é a solução. Punk rock cristão, pede paz na união. Punk rock cristão, Deus é a solução. A gente já voltou, pessoal. Muito bem, muito bem. Estamos chegando ao final desse segundo episódio do Escondecast, trazendo aí a coletânea Cristo Suburbano, da Cristo Suburbano Records. Essa é a Cristo Suburbano volume 1. O Eduardo não fala, mas ele já deixou entender que vai ter o volume 2, porque se tem o volume 1, eu acredito que vai existir o volume 2. Ah, sim, a coletânea Pancorama me inspirou muito. Então a Pancorama são 10 volumes. Isso aí, vamos chegar ao volume 10. Então estamos chegando ao final, moçada. Eu agradeço aí o tempo que você escutou aí todo esse montarel de banda. Falta mais duas bandas para tocar ainda, que a gente vai tocar aí na sequência. Mas a gente vai dar aí as nossas considerações finais, indicações, jabá e despedida. Começando aí pelo Eduardo. Cara, as considerações finais, que eu espero que você tenha gostado desse podcast, comenta aí embaixo, dê sugestões, e essas seriam as considerações. Indicação de livro, eu indico um do Ricardo Gondim, que é sobre Missão Integral, um livro muito bacana, que ele vai contar a história da Missão Integral no Brasil e na América Latina. Indicação de filme, eu, como todo bom nerd, eu vou indicar sempre qualquer um da Marvel e qualquer um da DC Comics. E de CD, cara, o que eu tô ouvindo no momento, eu indico American Psycho do Misfits. Curte a página do Cristo Suburbano e divulgue pros seus amigos. E curta também a página da minha banda No More Zombies Rock. Vai lá, você vai encontrar facebook.com/NoMoreZombiesRock. E aí, você, Luiz? Bom, começar aqui agradecendo a galera que escutou a gente aí, baixou, pediu pro pessoal compartilhe, né? É assim que o underground acontece. Bom, as dicas que eu tenho para hoje é a seguinte: música. Tem uma banda que eu curto demais, chama-se Coração de Herói. Eles têm um disco, é o Apocalipse 18. Você pode baixar gratuitamente, fazer download livre no site dos caras, que é o coraçãoderói.com, Depois vai estar o link aí na postagem. Esse hardcore do bom, hein? Hardcore do bom. Esse disco é de 2011. Um grande abraço pro Marcelo Negem, da Coração de Herói, que é um cara... É um daqueles caras, assim, é um soldado realmente, um cara que tá indo na batalha, um cara que é ponta firme, cara de opinião, né? Necessariamente eu não tenho que muitas vezes concordar com tudo o que ele fala, mas eu tenho que respeitar porque é um cara que tem uma opinião firme sobre determinados assuntos e ele é aquilo que ele fala mesmo, não tem conversa com ele não. De livro, eu vou te indicar um livrinho, ó, não vai nem custar dinheiro pra você. É O Sagrado e o Profano na Cultura Pop. Esse livro é do Abner Melanias. Ele é um e-book e você pode baixar ele gratuitamente na BT Books. Você entra lá na BT Books, depois vai estar o link aí no post, no Bibotalk. Daí tem a BT Store lá, você entra e você vai baixar esse livro, O Sagrado e o Profano na Cultura Pop. Quem escreveu foi o Abner Melanias, do podcast Achando Graça. O Abner é um cara que tem uma cultura assim, sensacional e ele dá um passeio bacana sobre o assunto. É uma boa introdução para quem quer começar a entender essa coisa do sagrado, do profano, essa coisa que o pessoal tende aí a querer sacralizar as coisas demais, né? Ou para profanar demais também certas coisas. De mídia, eu vou indicar o podcast Maná com Manteiga, do meu amigo Márcio Moreira, é www.manacom.manacommanteiga.com.br. É um podcast de nerd, fala sobre quadrinhos, fala sobre cultura pop, fala sobre filmes, séries e cristianismo, né? Teologia, é os cristão nerd, é um bando de cristão, tudo nerd, é muito legal, uma linguagem bacana, os caras são muito divertidos, vale a pena mesmo. Podcast Maná com Manteiga. Escuta que você vai curtir. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos embora. E a gente vai despedindo já de vocês e vai deixar vocês aí com dois sons. Quais são esses dois últimos sons? Pessoal, fica aí com a banda Nova Prole e com o HB12, que é lá do Nordeste também. Eu gostei muito da versão brasileira que eles fizeram da música Não É Verdade. Beleza? Então estamos chegando ao final. Agora você vai ficar aí com Nova Prole, HB12. Muito obrigado. Divirtam-se aí, curtam, leiam a Bíblia, que vale a pena. Deus abençoe. Acho que é isso aí, né? É isso aí. Fechou o pacote. Eu gostei, gostei da ideia do episódio lá, das bandas lá. Desse aí do... Não, de qual? Que você comentou hoje comigo lá sobre as bandas que são cristãs e não são cristãs.